Olá, pessoal! Está começando mais uma lição do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimu Setozuka, está sendo muito divertido aprender japonês com os nossos ouvintes. Eu também estou gostando. Hoje, nós vamos estudar a lição 3 do curso. E sem mais demora, vamos já apresentar a expressão do dia. Toire wa doko desu ka? Onde é o banheiro? A nossa protagonista, a Ana, é da Tailândia e está estudando no Japão. No último episódio, ela deu a Sakura, a sua tutora, um presente que trouxe da Tailândia. Hoje, a Sakura vai levar a Ana para passear na universidade onde as duas estudam. Vamos ouvir o diálogo de hoje. A expressão do dia é... Toire wa doko desu ka? Onde é o banheiro? ここは教室です。わあ、広い。あそこは図書館。トイレはどこですか？すぐそこです。Vamos explicar cada parte do diálogo. A Sakura disse: ここは教室です. Aqui é a sala de aula. ここ significa aqui. É um demonstrativo que indica um lugar onde se encontra a pessoa que fala. Wa. Como já vimos em lições anteriores, é uma partícula que indica o assunto sobre o qual se fala. Kyoushitsu. Significa sala de aula. Des. É colocado depois de um substantivo para formar um predicado. Neste caso, kyoushitsu desu é a sala de aula. É um predicado, não é? Correto. Depois disso, olhando para a sala de aula, a Ana disse... Wa, hiroi. Ah, é espaçosa. A interjeição... Wa. É usada para demonstrar surpresa ou espanto. Hiroi. É um adjetivo e significa amplo, espaçoso. E o que seria o oposto de hiroi? Estreito. Semai. Depois disso, a Sakura aponta para um grande prédio e diz... Asoko wa toshokan. Lá é a biblioteca. Asoko. É um demonstrativo e indica um lugar longe tanto da pessoa que fala como da pessoa que escuta. Seria igual ao lá do português. Wa é a partícula que indica o tópico. Toshokan. Significa biblioteca. Na verdade, esta sentença completa seria Asoko wa toshokan desu. Mas des foi omitido. Ah, então se pode omitir desu? Se você usar des, a frase fica mais polida, educada. Assim, se des for omitido, a frase fica mais coloquial. Como regra básica, usa-se des na sala de aula e no ambiente de trabalho. Então se pode dizer que des é uma palavra polida que encerra uma sentença? Isso mesmo. Depois, a Ana pergunta... Toire wa doko desu ka? Onde é o banheiro? Essa é a nossa expressão do dia. Toire. Significa banheiro. Ela é derivada da palavra do inglês toilet. Palavras emprestadas de outras línguas são geralmente simplificadas e pronunciadas de uma maneira que soa mais natural em japonês. Televisão ou television em inglês, por exemplo, virou... Terebi. Rádio, em japonês, é assim. Rádio. Nossa, o R de rádio é pronunciado como L. É mesmo. Vamos continuar estudando as frases do diálogo. O A é o indicador do tópico. Doko. Significa onde. Desca. É a forma interrogativa de des. Com a partícula K, depois de des, a expressão se torna uma pergunta. E pelo que eu me lembro da lição anterior, perguntas são ditas com uma entonação ascendente, não é mesmo? É isso mesmo. De maneira geral, perguntas em japonês são feitas com a partícula K ao final da frase e com uma entonação ascendente. Agora vamos praticar. Toire wa doko desu ka? A Sakura responde. Sugu soko desu. Logo ali. Sugu. É um advérbio que significa logo. Neste caso, indica que um local está bem próximo. A próxima palavra, そこ, aí ou ali, é um demonstrativo que indica um local um pouco distante tanto da pessoa que fala como da pessoa que escuta. Des é a palavra polida que encerra uma sentença. Agora é a hora do quadro Professora Pode Explicar, em que a supervisora do programa, a professora Akane Tokunaga, vai nos falar sobre um tema específico da lição de hoje. Hoje nós falamos sobre várias palavras demonstrativas. Será que a professora poderia explicar mais sobre elas? Bom, vamos pedir para ela. E esta é a resposta dela. Demonstrativos são palavras usadas quando indicamos objetos, pessoas e lugares sobre os quais falamos. Essas palavras são chamadas de ko-so-a-do, expressão formada pela união da primeira sílaba dos demonstrativos de cada um dos quatro grupos. Kore, isto. Koko, aqui, neste lugar. Kono, este, usado antes de um substantivo. Pertencem ao grupo ko, já que essas três palavras começam com a sílaba ko. Elas se referem a objetos, pessoas e lugares que estão próximos de quem fala. Sore, isso. Soko, aí ou ali. Sono, esse, usado antes de um substantivo. Pertencem ao grupo so. Tais palavras indicam objetos, pessoas e lugares que estão próximos das pessoas com quem se fala. No entanto, caso tanto a pessoa que fala como a pessoa que escuta estiverem no mesmo lugar, essas palavras também se referem a objetos, pessoas e lugares um pouco distantes de ambas. Are, aquilo. Asoko, lá. Ano, aquele, usado antes de um substantivo. Pertencem ao grupo A e se referem a objetos, pessoas e lugares distantes de ambos. Por fim, dore, qual. Doko, onde. Dono, qual, usado antes de um substantivo. Pertencem ao grupo do. Quando alguém indica direções, as palavras usadas são estas. Kochira, nesta direção. Sochira, nessa direção. Achira, naquela direção. Dochira, em qual direção? As palavras ko, so, a, do são muito importantes. Essas palavras são usadas muito frequentemente em japonês. Esse foi o quadro Professora, pode explicar? Agora está na hora do quadro Onomatopeia do Dia. Nesta sessão, nós apresentamos onomatopeias, ou seja, palavras do japonês que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, nós vamos aprender expressões que descrevem o modo como alguns animais se locomovem. Limusi, o que você acha que é o seguinte som? Eu acho que é um cavalo trotando. Como esse som é representado em japonês? Paka, paka. Aí está. A onomatopeia que representa o modo como os cavalos trotam é paca-paca. Um elefante, que é muito maior, se locomove assim. Noshi, noshi. E como seria o som de um coelhinho pulando? Assim. Pion, pion. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes de terminar a lição de hoje, é hora de ver o que a Ana escreveu no seu caderninho. Hoje eu perguntei em japonês, Toire wa doko desu ka? Onde é o banheiro? E as pessoas me entenderam e me indicaram o caminho. Agora sinto que posso ir a qualquer lugar no Japão. É isso aí, pessoal. Esta foi a lição 3. A expressão de hoje foi... Toire wa doko desu ka? Onde é o banheiro? No próximo episódio, a Sakura vai visitar a Ana em seu dormitório. Não perca! Até a próxima!